Temamos, pois, não fica pra trás. A promessa nos chama, é tempo de paz. A palavra é viva, penetra em nós, discernindo o coração, ouvindo a sua voz. Hoje, Senhor, eu venho a ti, não endureço o meu coração. Em fé eu busco o teu amor, encontro no teu repouso a minha salvação. O sumo sacerdote Jesus está aqui, compreendendo-se das fraquezas, vem nos guiar. Olhando para o alto, em confiança eu vou. No trono da graça, misericórdia flui, é seu amor. Encontramos a voz. Hoje, se ouvirmos, que possamos entrar no descanso eterno. Teu amor. Português e worship.